boa noite. Barulhos 360 Quad Copia, gol no 817. 200, autorizado táxi via Índia Alfa, reporte pro do ponto de espera da 10, Kenegão 0011. Boa noite, 17, pronto, cópia. Para Guarulhos, autorizado 360, via UPS 16, após conforme rota do plano. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5477. Último SESC, fechamento correto, estamos pronto para posicionamento. Autorizado olhar em decolar pistão no zero, vento 030 graus, 02 nós, Kenegão no 011, boa viagem. Recibo 20, decolado ao 26, controle 120, decimal 8. 208, obrigado pelo trabalho. Alfa, boa noite, está 3520, passando 2000. Boa noite, está 3520, contato na dona decolagem, estou para nível 90, mantendo sai da PUCA. Subi, mantendo 90, sai da PUCA, está 3520. Controle de Salvador, é o Webjet Whisky Juliette Alfa. Alfa para reboque, do pátio 3 para pátio principal, posição 5. Visando o reporte para ingresso no pátio principal. Reportará para ingresso no pátio principal, Alfa. 3520, chega agora centro Recife, 2545, até 2025, vamos. 2545, 2025, tá 3520, obrigado pelo trabalho. Controle a Whisky Juliette Alfa para ingresso no pátio principal. Controle a Whisky Juliette Alfa para ingresso no pátio principal. Autorizado, reforça o TM, Whisky Juliette Alfa. Reforçará o TM. Para o posto de estacionamento, gol 1-2-1-7, número 3. Está autorizado o posto de estacionamento, gol 1-8-1-7. 8-1-7, reforçará o TM. Controle Whisky Juliette Alfa, reboque finalizado. Bom dia, obrigado. Sente.